E aqui estamos numa tarde muito especial, e especial perguntam os nossos ouvintes porquê. Porque hoje é dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, mas é também um dia muito especial porque uma figura importantíssima de Oliveira do Hospital também está de parabéns. Um colaborador da Rádio Boa Nova, e nós não passámos alheios a esta data. Por isso mesmo, aqui estamos na Fundação Aurélio Mário Diniz, no ar, à conversa com Manuel Cid Teles. Sr. Manuel Cid Teles, olá, muito boa tarde. Então, muito boa tarde. E vocês são muito agradáveis por se lembrarem de mim. É claro que estas datas nunca são esquecidas. E para o senhor, como é que é este dia? Bem, vai passar. Eu peço a Deus neste dia agora é que me dê saúde. É a única coisa realmente que eu posso desejar, digamos assim. Porque, pronto, estou aqui bem, no ar, trato-me muito bem, tenho este quarto que é muito bom, mas nem me sinto feliz. Um quarto maravilhoso, comentámos isto quando aqui cheguei, o soalheiro, muito agradável. Pois, muito mais, até mesmo do que propriamente na de casa, porque era um quarto sombrio. Bonito, gosto muito dele, mas é um quarto sombrio. Agora, aqui, tenho as minhas coisas, trouxe a minha pianola se me pudesse tocar, tenho a minha televisão, tenho o meu rádio e tenho o calor humano, que eu realmente estava muito sozinho. Agora reconheço, os anos são muitos, porque os anos são muitos, eu nem sei o que é que há de fazer, nem porque é que afinal duro tanto. Para quê? Para quê? Por motivos muito interessantes, porque muito tem dado também a este conselho, e é de louvar que aos 94 anos o Sr. Manuel Cid Teles mantém esta figura tão carismática e tão querida também para todos os oliveirenses. Sim, realmente eu tenho essa graça que agradecer a Deus. É, e o que admiro, eu nunca me admirei, se nunca fui assim uma pessoa que olhasse para um espelho e ficasse assim encantado com a minha figura. Não, acho-me uma pessoa absolutamente vulgar e sei, né? Mas há uma coisa que hoje realmente admiro em mim, é a minha memória. Ainda estar na atualidade da vida, porque eu devia estar já para o outro lado, mais do que para este. E por conseguinte eu devia ser um sucesso e não um avanço. Eu parece que me sinto sempre avançado em cada novo ano que vem. E avançar de que maneira? Temos que dizer, e é verdade, porque olhando para o Sr. Manuel Cid Teles, eu lembro a altura em que fazia os nossos programas na Rádio Boa Nova, em que ele colaborava connosco, e de facto mantém-se a mesma pessoa, os anos não passam por si. Sim, e até espero, porque sabe, eu acho que é bem isso que se deve encarar, uma coisa natural da vida. E ser velho não quer dizer que a gente afinal se ponha para um canto, estimar-se. E a pensar, não vale a pena. Temos de procurar dentro da nossa idade viver a atualidade. E é o que eu tenho feito. Eu tenho vivido, tentado sempre viver a atualidade. Há umas coisas. Nunca fui uma pessoa que dissesse assim, que eu fosse fazer uma barra, por exemplo, e gostasse de ver. Não. O que admiro, a única coisa que eu hoje ainda assim admiro em mim, o que vejo e hoje é a minha memória. É que realmente é a minha memória, é mais uma memória jovem do que uma memória de velhão, digamos assim. O Sr. Manuel Cid Teles, o que é que fez ao longo de toda a sua vida para se manter assim tão jovial? Nada de especial. Deixei-me. Olha, eu primeiro, a minha vida, desde muito novo. Porque as minhas irmãs já estava tudo criado, enfim, já tudo tinha. A minha mãe nem contava nada que eu aparecesse neste mundo, isto é que é verdade. Mas ela até dizia, olha, afinal vieste para tratar dos velhotes. E sim, isso tenho a consciência tranquila. Tratei sempre o meu pai e a minha mãe, sempre. Isso até ao fim. Correram ao pé de mim e nunca lhes faltou nada que eu me pudesse proporcionar e que realmente foi a minha consolação da vida. E porque eu, como é que eu ia dizer? Eu vivi talvez mais para os outros do que para mim. Talvez seja essa a marca que transmite aos outros, o facto de dar sempre mais do que possivelmente aquilo que recebe. Mas nós hoje estamos aqui E eu sei também que carinhos, miminhos, esses não têm faltado. É muito querida aqui no lar. Pois, agora, realmente, eu fui a minha parte, talvez da minha formação, foi Matosinhos, que já nessa altura, na verdade, era uma terra com dois bons teatros, o Santinho Ney, o Casinho de Matosinhos, onde iam as melhores companhias daquela qualidade e tudo aquilo. De bem, de uma maneira que daí mantive aquele estímulo, digamos assim, para depois o resto da minha vida por aí adiante. E essa, gostei sempre muito, isso foi. Foi a minha atração, foram as pessoas de mais idade do que eu. Porque eu passei, passei tardes em Matosinhos com a senhora que era a Isabel Carvalho, com o Guarinho, eu sei lá, todas as pessoas já que não saíam e que estavam, eu era um rapaz homem, mas gostava porque aprendi com eles muito, na sua vida. Aprendeu muito, certamente, e o Sr. Manuel Cid Teles, na Rádio da Nova, contava muitas histórias. Entre elas também há que recordar aqui aos nossos ouvintes sobre Elma Espanca. Tem algum significado especial para si? Alguma história? A Flor Bela Espanca. Ah, bem, a Flor Bela Espanca. Eu ainda ninguém admirava nem se falava na Flor Bela Espanca. O meu pai, uma vez ao almoço, disse: sabem uma coisa? A mulher do Dr. Mário Mais também faz versos. A mulher do Dr. Mário Mais era a Flor Bela Espanca, exatamente. Eu até ia, era uma criança ao pé da Flor Bela, mas quando a via, quando estava para qualquer lado, ainda hoje parece que se fechar os olhos, estou a ver aquela figura esse. Gostei muito, gostava muito dela. E então, depois, quando ela realmente tomou um milhão e se matou, obviamente, e tudo aqui, é que surgiu isto tudo da Flor Bela Espanca, porque até aí ninguém falava dela. Era a mulher, o meu pai uma vez disse: a mulher das vossas, se querem saber uma coisa, a mulher do Dr. Mário Mais também faz versos. Este foi uma... E de maneira que Manuel, ela foi Matosinhos, era uma pessoa... Da... A mim, até, não sei porquê, atraiu-me sempre e gostei sempre da flor dela. E fui, acho que um dos primeiros admiradores dela, na verdade. Gostava muito dela. E é engraçado que ela ia muitas vezes para o Porto, no carro, na época da minha sim, eu ia esperar a minha mãe que vinha dar lições e tudo aquilo, e via, estava ali muitas vezes com ela. Depois foi que ela realmente tomou um homenal em demasia, porque ela teve muito desgosto com a sua paixão grande, digamos que era o Pedro de Espanca, que era o irmão, que morreu. E desde aí, foi bem, as coisas que ela achava muito era para dormia muito mal. Nem tomava um minão, e foi exatamente com isso, assim, que uma vida vazia, que ela acabou por morrer. Tem então de Flor Bela Espanca, mas o Manuel Cid Teles também tem muitos fãs, não só por aqui, mas em todo lado, até porque livros de poesias foram muitos os que escreveu. Tenho, e comecei a escrever. É engraçado que eu estava em Matosinhos, meu quarto era andar acima. Eu andava nessa altura no liceu do Rodrigues de Freitas e quando chegava, eu estava ao mecânico Falcomão, mas é que fui ao almoço e a minha irmã Inácia, quando estou ao pé de ti, passa o tempo de corrida. Tu és o dia mais lindo dos dias da minha vida. Depois eu. E até que a certa altura assim, andaram mexendo os meus papéis. E foi uma gargalhada geral, porque na verdade a Inácia, que foi arrumar o quarto, lá numa gaveta viu aquelas coisas todas e tudo. E o meu pai disse: ai, na verdade, de maneira que eu fiquei muito entreguei por diante, fiquei então muito entusiasmado. Havia uma revista assim que cobrava, mandava quadras e sonetos e tudo aquilo. Depois, felizmente, graças a Deus, acaminharam muito. Trataram-me todos muito bem e os livros que publiquei, felizmente, com a crítica, recebeu sempre muito bem e tudo aquilo. E escrevi bastante. Ainda hoje ainda se projeta, ainda na verdade, hoje, outro dia foi, mas tem muito feito para mim, embora agradeça muito terem-me feito essa surpresa, mas está claro, como eu não revi as provas, tenho de dizer. Porque os psicólogos, por vezes, quando entendem a letra, põem o que lhe parece. E a poesia não admite essas coisas. A prosa, sim, aplausa muitas vezes, até uma coisa que não está lá, o autor, e fica melhor. Ao passo que a poesia não. Tem o dedo do artista e não se deve mexer. Pois, e eu, graças a Deus, os livros que tinha publicado, fica por aí a minha parte, foi um grande poeta, o Dr. Fausto Guedes Teixeira, eu escrevia para um jornal, mandava uma esquadra, e foi ele que um dia me disse, o Manuel tem que publicar um livro com a sua esquadra, e quem faz o que faz é só eu. Eu fiquei encantado. E foi ele realmente que me fez o prefácio do meu primeiro livro, que se intitulava As Minhas Quadras. Daí por diante já cá perdi um bocado a vergonha, digamos assim. Eu comecei a escrever para um lado e para o outro, sempre. Depois vieram a Viola Rezende Dias, as músicas, depois de mim, um pedia letras para isto, pedia letras para aquilo, e eu ia fazendo aquelas letras, fizeram as peças de Carlos Alberto, no Porto, as músicas eram do Rezende Dias e da Dona Emília, e as letras eram de Sete Minhas, todas elas, com temas regionais e temas mais sérios e assim, e foi. E foi essa praticamente a minha vida. Quando até havia um conto, uma coisa qualquer para a Emissão Nacional, mas o meu pai quis vir para a sua terra, queria morar na sua terra, e eu não estou arrependido de nada, não os deixei. E não posso deixar de dizer que eu vivei do hospital, me tratam com carinho, com uma coisa, que eu tenho a impressão que tenho uma família muito grande. Com certeza, uma família muito grande que lhe vai demonstrando esse carinho. E falámos da poesia, é claro, mas o piano, esse está sempre também na sua companhia. Aos 94 anos, os sons continuam a sair como o Manuel Cid Teles deseja, não é assim? Não, mesmo agora. Parece que vão publicar mais um livro de quadras minha, mas tenho feito imensas, tá? E parece-me que realmente famoso em publicar e tudo isso. Não sei, mas tenho, e até agora tenho continuado sempre a escrever. Isso é verdade. Mas principalmente quadras, porque o soneto insiste, claro, quer outra concentração e outra ficam lá. Agora, bem, mais do que sem comparação. Olha as quadras, agenda, quadra popular. Isso faço muitas. Na junta de freguesia, aquela moça que é um encanto e tudo aquilo, tem tido a paciência de passar aquilo tudo ali para as quadras todas. É só ir, ó, não sei quem. Não é preciso paciência, falo com muito gosto, não é? Com muito carinho. Ai, bem, e parece que realmente agora se projeta uma publicação dessas últimas quadras. Vamos ver, não sei. Vamos ficar ansiosamente à espera. Mas o seu piano, dizia-lhe ao bocadinho, continua aqui. O senhor continua a tocar e eu quando entrei perguntei, então onde é que está o senhor Manuel Cid Teles? E disseram, olhe, suba e vai ouvir o piano. Siga o som do piano que vai encontrar. E de facto aqui estava o senhor entretido com o seu piano. Pois, eu pensei realmente, isto não é, é um órgãozito e é até assim... Mas não posso deixar de dizer que eu trouxe, porque me faz, às vezes vou para aqui e para o órgão e é uma delícia para a alma, não é? Faz-me bem. Faz-me bem assim e os outros senhores e senhoras que aqui se encontram. Sim, talvez. E sim. Agora, pelo menos pode transmitir um bocado de alegria, que a vida é tão cheia de tristezas, tão sobrecarregada de coisas, e qualquer coisa que nos dê um pouquinho de alegria, realmente é de acarinhar. Aos 94 anos e com toda essa felicidade, Sr. Manuel Cid Teles, o que é que aconselha aos jovens de hoje que estejam a ouvir a Boa Nova? Um conselho para os mais jovens, para os mais novos, já que os tempos são muito diferentes de antigamente, não é? Eu na Boa Nova, isso tinha aqueles problemas, era isso que queria. Um conselho, aconselhar os mais jovens a fazer o quê com a vida deles? Com toda essa experiência que o Sr. Manuel Cid Teles tem, uma experiência bem grande, muito vasta, com muita cultura, os jovens hoje em dia estão a ficar um bocadinho não tão cultos quanto antigamente no que diz respeito àqueles valores mais tradicionais? Porque é uma novidade dentro da vida. É que hoje realmente a vida é tão material que parece que se desconhece completamente qualquer coisa de espírito, de diferente daquilo. E é pena, porque não são essas coisas assim que podem dar a felicidade, nem lembrar ninguém. Sim, um pontapé a mais no futebol, uma coisa dessas, são coisas assim, mas que, não, eu acho que não preenchem, porque há uma coisa em nós, é a parte material, a parte física, que está muito bem, com dois pontapés, com tatatatá. Agora, a parte intelectual, essa é que na verdade é uma pena deixarem, e assim se tem a perder, estou convencido que se perdem muitas coisas. Muitas coisas se perdem, precisamente são esses valores, têm que dar mais de si próprios, mais alegria, boa disposição e deixar esse materialismo para trás, o que é difícil hoje em dia, não é? Noutros tempos, no tempo de Sr. Manuel Cid Teles, tudo era mais alegre, mais animado, as pequenas coisas que se faziam certamente tinham outro gosto, tinham menos coisas com que se entreter, digamos assim, mas tinham outro gosto, não é? Pois era, sim, no meu tempo era diferente. Na verdade, era diferente, embora hoje a vida, porque a vida, na verdade, só fútil, só as futilidades da vida, não são, acabam por não ser nada. E hoje é o que se vive mais. A vida de hoje é uma vida fútil. Mas afinal não se vê, não parece nada. E de antes não, era diferente. Havia, na verdade, aquele amor pelos criados, pela poesia, pela literatura, tudo aquilo. Afinal, pela música. Pois, afinal, não, a música é. Sempre a mesma coisa que não tem nem varia e tudo aquilo. E assim, o resto também no mesmo momento. E é uma tristeza. Quanto a mim, é uma tristeza. É uma tristeza e é mau para as pessoas. Porque um dos maus da vida, quanto a mim, é viver-se a vida só material. A vida toda de comer e dormir. A vida precisa, quanto a mim e ao homem, é da sua parte espiritual. Mesmo depois, mais tarde, com os anos que correm com a velhice, é o que ficou foi a parte espiritual. Não foi mais um pontapé ou uma. Que eu não sou nada contra o desporto, mas preencher uma vida só com isso e, daí, e a pessoa pensar que realmente tem um cérebro que raciocina, realmente é triste. É triste e nem é bem para eles, nem é bem para nós. De facto, é mesmo assim. Manuel Cid Teles, um senhor com muitas recordações, muitas lembranças, considera-se aos 94 anos um homem feliz e realizado. Muito obrigado. Se lembrarem de mim, que sou para aqui uma coisa sem importância nenhuma. Não diga isso. Mas, na verdade, é interessante. Eu é uma coisa que ainda assim, é a minha memória. Ainda sou capaz, sim, se faço, com os problemas de coordenação com o paciente também. Era mesmo isso que eu ia pedir. Será que pode deixar aqui aos nossos ouvintes um poemazinho? Mas um poema meu? Claro! Um poema de Sr. Manuel Cid Teles para recordarmos esses bons velhos tempos da Rádio Boa Nova. Se algum poema queira recitar. Olha, um poema que agora eu confesso que gostei é o Sou Como Sou. Sou como sou. Sou como sou e não me importo nada neste ou aquele, não gosto do que eu sou. Sei o que quero e onde quero vou a passo firme e ponto levantado. Amo essa mão estranha, ignorada, que do destino as linhas me traçou. E dos outros, diverso me tornou, dando-me esta alma inquieta, nortada. Um oco poeta, oi, que me importa a mim. Tantos falando porque eu sou assim, tantos dizendo o que eu devia ser. Sou como sou, e sinto até vaidade, quando posso gritar esta verdade, sou como sou e assim hei de morrer. Lindíssimo, Sr. Manuel Cid Teles. É sempre bom ouvi-lo declamar estes poemas, estas poesias que certamente irão ficar também para recordações. Quando eu entrei aqui no seu quarto, tínhamos aqui uma folhinha branca, uma rosa e também um poema, não é? Isto foi uma coisa que eles me puseram no quarto, que eu hoje caí na asneira. O caminho tem uma coisa que. Porque então caí na asneira, fazendo a quinta-feira. 23 anos que estou. Ainda se os fizeste, mas fazeres não parece quem tem um filho. Isso é o caminho. Muito bem, muito bem. Este aqui diz, com 94 anos, como meio de arranjar, sei que é uma felicidade, ainda cá estar. Aos 94 anos nunca pensei chegar. Viver no lar é uma riqueza, pois tenho alguém para me tratar. Isto não é feito por mim. Foi uma surpresa que hoje de manhã me passou aqui no quarto, até datilografado, e com animado com uma rosa, digamos assim, e na verdade foi uma oferta que me fizeram, e os versos não sei quem são. Mas muito bonito, foi uma simpatia. Pois é? Foi muito simpático. Ai, absolutamente, credo. Eu até estou comovido hoje no meio disso tudo, porque não contava nada, julguei que fosse uma rádio. E é, que valor é que tem a isso tudo? Para realmente serem festejados como têm sido. Não, isso considero que realmente até é um exagero de... quanto a... O que é que eu gosto? Absolutamente nada. Cada vez me convenço mais disso, à medida que os anos vão passando. Há sempre alguém superior a mim. Não creio muito que assim seja, porque de facto é uma figura ilustre da nossa cidade e não é todos os dias que se comemoram 94 anos. Uma idade muito bonita, recheada de coisas lindas, de recordações que certamente também não vão ficar esquecidas. Aqui no lar, para terminarmos esta pequena conversa, como é que é viver aqui todos os dias? Continua a dar os seus passeios também, não é? Antes que me esqueça. A minha beleza não compreendi bem. Como é que é viver aqui no lar todos os dias? E se continua a dar os seus passeios? Ai, sim, isso continua. Eu nem sei. Eu até tenho ideia, sou como os ciganos, caminhar é para mim na vida o maior bem. Ao sol, à chuva, ao vento, ao ar, sem prender a nada ou a ninguém. Parar será morrer. Nunca parar. É preciso haver sempre o mais além. Ai do que chega, aonde que chegar. Pobre do que na vida se tem. Caminhar é que é sempre uma alma nova. É não se conhecer a nossa cova. É ter fome, é ter sede de verdade. É ter alma de poeta. E vagabundo, é ir até onde termina o mundo e começa o esplendor da eternidade. Lindíssimo, uma resposta declamada aqui para os nossos ouvintes. Manuel Cid Teles, foi um prazer estar aqui à conversa consigo. Certamente o resto do dia de hoje ainda vai ser também muito preenchido, não é? Como? O resto deste dia de aniversário também terá muito ainda para lhe oferecer. Ai, muito obrigado. Já me ofereceram tanto. Dando-me a importância de vir aqui ter comigo e tudo isso não podiam oferecer nada a mim. Acredita que não podiam. Tudo isso me sensibiliza e até, o que é que não dizê-lo? E até me vai desse um pouco. Quem sou eu? Para me ser tantas atenções e tantas coisas. Sim, quem sou eu? Eu sou uma mais que ainda para ti. Alguém muito querido, e essa é a demonstração de todo este carinho que lhe têm dado. Como? Alguém muito querido, é alguém muito querido, e a prova disso mesmo é a demonstração de todo o carinho que lhe têm dado, não é? Uma pessoa muito importante e que não é esquecida. Não, bem, eu não sei, eu talvez... eu não vejo bem, não sei... Talvez a minha naturalidade. O ser eu, como sou... Isso é que deve ter cativado as pessoas. Sim, eu não tenho nada de artifícios. Sou isto que sou. E para quem mais palavras, Sr. Manuel Cid Teles, continua a ser como é e durante muitos anos que estas visitas da Rádio Boa Nova até aqui ao lar sejam possíveis. Saúde, muita alegria e sempre essa vontade de viver. Muito obrigado por todas as presentações que me dispensam e por terem vindo até mim. Assim que importância tinha os meus anos, ou eu, na verdade, na vida. Mas não posso deixar de dizer que estou eterna, ficarei eternamente reconhecido por uma atenção tão grande. Muito obrigada e até à próxima. Até sempre. Até sempre. E obrigado, muito obrigado. Bem haja, até que é mais português. Bem haja também, Manuel Cid Teles, por este bocadinho e aquele carinho especial. Tem algum versinho, assim, um poema para declamar em forma de despedida? Se lembra de algum poema em forma de despedida nesta entrevista? Vem ali mais um poemazinho bonito, como só o senhor está a transmitir. Vamos propriamente assim agora, de repente, de despedida. Posso, o que desejar? Posso dizer aquilo realmente tanto comigo. Bem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eles ouvissem quando me dizem vem por aqui. Eu olho com os olhos baixos, há nos meus olhos inimigas e cansaços e cruzo os braços e não vou para aí. A minha memória é esta criar desumanidade, não acompanhar ninguém. Eu vivo com o mesmo sem vontade com o que elas dei vento à minha mãe. Não vou para aí. Só vou para onde me levam os meus próprios pais. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, para que me repetis bem por aqui. Prefiro chorar nos ventos renascentes, redondear aos ventos, como falar com os arrastados pensamentos, aí para aí. Seria o mundo para ter de esperar por estas virgens. Desenhar meus próprios passos na areia, meus porada, e o mais que faço. Não dá nada. Como, pois, sereis vós, que me darei umas chaves, ferramentas e coragem para levá-las a estar aqui. Corre na vossa beira, sempre bem-vos a vós. Vós amais o que eu faço. Eu amo longe os abismos, as torrentes, os desertos. E, tendo estradas, tendo estados, tendo estepes e canteiros e jardins, e terrados e regras e pinóvios, sabe? Eu tenho muito aqui. Eu, como um falso arcano na textura, e sinto sangue, espuma e canto de novos. Deus e ela me digam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém venha com piores as intenções, que ninguém peça definições, que ninguém diga bem por tudo. A minha vida é um badal que se formou, uma onda que se levantou, um átomo que se animou. Eu não sei para onde vou, eu não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Mais palavras para quê? Manuel Cid Teles, parabéns, adorei. Como? Adorei. Adorei e certamente os nossos ouvintes também. Olha, e talvez, ainda não sei se terei tempo ainda, mas apesar desta idade, ainda sou capaz. Agora me vou ao órgão por estimar mais tempo. Mas na verdade, a última canção que cantei na rádio era assim. Assim que o barco partir, rezando a Deus vou pedir que te dê felicidade, que te dê boa viagem e a mim me dê coragem para suportar a saudade. Que te dê boa viagem e a mim me dê coragem para suportar a saudade. Se não for a despedida, a razão ou minha vida é fácil de adivinhar. É que a dor será medonha e depois tenho vergonha que alguém me veja chorar. É que a dor será medonha e depois tenho vergonha que alguém me veja chorar. Se acaso um dia voltares feliz e não me encontrares, é sinal que já morri. Foi das saudades, não nego, ou então devo estar cego de tanto chorar por ti. Foi das saudades, não nego, ou então devo estar cego de tanto chorar por ti. Magnífica voz! Muito bonito, acho que terminamos em grande este pequeno espaço em que dedicámos também ao Sr. Manuel Cid Teles. Agora sim, muito obrigado e tudo em grande. Obrigado eu, até portuguesmente dizendo, bem-aja.